Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Vigário Episcopal para a Pastoral da Diocese de Coimbra, Sr. Padre Jorge Santos, responsável tanto pelos trabalhos de pastoral como acabei de referir. Portanto, na qualidade de responsável pela pastoral, tem procurado incentivar a espiritualidade, quer de clérigos, quer de leigos, ora trazendo conferencistas, ora procurando trazer novos movimentos para a Diocese. Falaremos dessas atividades e também de um movimento recente que na paróquia de Oliver do Hospital está a reunir semanalmente cerca de 100 pessoas ansiosas por conhecer mais e melhor aquele de quem todos dependemos totalmente. Senhor Padre Jorge Santos, bom dia, obrigado por ter aceitado este meu convite. Uma saudação especial para os nossos ouvintes. Vou começar este programa com uma forma que normalmente faço sempre com todos os sacerdotes quando vêm aqui a um programa da rádio. É pela vocação. Sinto que é um tema muito bonito e particularmente a mim também me diz muito. Talvez por isso eu começo sempre com este tema. Então, vou-lhe falar, portanto, e vou-lhe pedir que nos diga, portanto, como é que foi a sua vocação, porque pessoalmente eu penso que é a coisa melhor que nós podemos ter na nossa vida. Isto é uma convicção minha. Quando nós procuramos ser fiéis, ainda que no meio das nossas fraquezas, nós temos pés de barro, não é? João Paulo II dizia: todos temos vocação para matrimónio, para a família, vocação à santidade, mas alguns têm uma vocação como que dupla, também têm vocação, uma vocação específica, que é vocação neste caso para o sacerdócio, ou podia também ser para outra família, mas neste caso falamos do sacerdócio. Portanto, é dessa vocação que eu vou-lhe pedir para nos dizer assim alguma coisa. Uma vocação que alguém dizia que faz com que mude tudo sem nada mudar. Concorda comigo ou não? Que a vocação pode mudar tudo sem nada mudar. Sim, muda por dentro. É, exatamente. Bem, antes de mais nada, bom dia a todos os ouvintes, ao senhor que me entrevista. É com gosto que aceito estar convosco, com os habitantes do hospital, os que apanham esta rádio e que nos estão a ouvir. Pois eu nasci numa família pobre e simples, do concelho de Soure, Francisco Minha da Rinha, e fui para o seminário. Nessa altura não havia liceus à volta, só em Coimbra e na Figueira da Foz, os mais perto, e foi-me proposto ir para o seminário na escola primária. E eu fui, com 11 anos, mas não era essa a minha vocação, não era esse o apelo que eu sentia. Logo depressa eu senti, sei que os meus pais também me incentivaram a ir mais para ir estudar para um colégio mais barato, e onde era possível ir, do que para ser padre. Mas o que é certo é que cheguei ao nono ano, que era o antigo quinto ano, e como gostava de estudar, fui, digamos assim, o meu pai disse: se tu quiseres sair, sais, no entanto, tu fica por aqui os teus estudos. E eu, como já estava a gostar de continuar, lá vim para Coimbra, para o antigo sexto ano, agora décimo ano, como dizem. E foi aqui, quando já andava no sétimo ano, que decidi sair do seminário. Saí. E quando estava já fora do seminário, conheci um movimento para o qual me convidaram, que estava a começar em Portugal, chamado Movimento Carismático, onde fui convidado, e nesse mesmo dia, nesse primeiro encontro, eu fiz um encontro pessoal com o Senhor Jesus, que tocou o meu coração, como eu nunca tinha experimentado. Foi aí a primeira vez em que a fé se tornou algo, digamos assim, fruto, algo experiencial. Até aí, se me perguntasse se eu acreditava em Deus, eu acreditava. Dizia que acreditava num ser e tal. Mas esse ser em que eu acreditava não tinha a ver com a minha vida. Não mexia comigo, não me dava alegria de viver e não tinha necessidade de estar com ele, de rezar, de nada disso. Não fazia nada por ele. A partir daí foi tudo diferente. A experiência que fiz de Deus foi tão forte que tocou as fibras mais profundas do meu ser, em que eu acordei no outro dia de manhã com uma alegria tão grande como eu nunca tinha experimentado, uma vontade de estar a rezar. Vivia na Sevilha nessa altura e fui logo para a Sevilha, e este passei muito tempo em oração. Comecei a ir à missa todos os dias, a sentir necessidade de fazer coisas que no seminário já me propunham que fizessem, mas eu não queria fazer, e porque não tinha, não achava justificação. E é tal coisa, nada mudou, porque eu era o mesmo, e no entanto, por dentro, tudo mudou. A minha perspectiva de vida, de futuro, eu costumo dizer, e eu penso que isto já foi alguém que me disse também a mim, portanto, a nossa mudança interior, ou a mudança interior, é como que a gente tem uns óculos graduados que consegue ver mais longe. Sim, sim. E de facto, alguém me disse uma vez isto e achei muito interessante. Sr. Padre José Santos, eu estava a ouvir... Mas, entretanto, foi só ainda a experiência de Deus. O sacerdócio não veio logo, claro. O desejo de ser padre não veio logo. E depois, a partir desta experiência tão grande do amor de Deus, que eu começava nessa altura a perspectivar o que é que havia de querer fazer à vida, como já tinha posto de parte a ideia de ser padre, não a quis pôr novo. Mas ela impunha-se-me a mim, quase, impunha-se-me a mim. E eu tentava afastá-la, e quanto mais eu tentava afastar, mais ela se me impunha. E entretanto, o desejo de ser padre começou a ser tão forte que eu sentia que estava mudado. Porque eu até aí, quando no seminário me falavam, no futuro, quando vocês forem padres, porque estavam a falar para seminaristas, supunha-se que era para ser padres. E eu dizia, um bocado por dentro, pensava assim, comigo não. E, portanto, ser padre para mim não era uma perspectiva. E a partir desse encontro com o Senhor, dessa experiência, o ser padre trouxe para mim a ser algo, um sonho realizável, etc. Até que eu fui falar com o padre Lisboa, que era meu amigo, e que estava nesse encontro onde eu estive, para lhe dizer isso mesmo que eu estava a viver. E ele disse, olha, tu podes dizer que não a Deus, porque Deus não te obriga, mas que Ele te está a chamar e que Ele te faz sentir o apelo que te faz, isso não há dúvida. E a partir daí eu decidi, então, de facto, dizer sim a Deus, e fui falar com o bispo, mesmo nessa, ainda andei, portanto, muito tempo a ver se ele decidia. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, é que um dia eu fui para a Sevilha, para dentro do Santíssimo, para rezar, e disse assim, eu agora não vou daqui hoje enquanto não me disseres claramente o que é que eu hei de fazer. Quero ter uma clareza e sair daqui em paz. E rezei, e não havia nada, nenhum sinal que me esclarecesse. Até que eu, quase aborrecido com Deus, levantei para me ir embora. E quando me levantei, estava lá uma Bíblia, que sempre lá estivera, uma Bíblia grande, aberta, e eu subi os degraus da escada e pus os olhos em cima da Bíblia onde ela estava, nem sequer lhe desci, porque ela estava aberta, e os meus olhos caíram em cima de um texto do Evangelho que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro de enorme valor. Quando o encontrou, ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía para adquirir esse tesouro. O reino dos céus é ainda semelhante a um homem que encontrou uma pérola de grande valor. Quando a encontrou, ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía para adquirir essa pérola. E aquilo foi de tal forma iluminador para mim, porque eu tinha a certeza que tinha encontrado a pérola, o tesouro, e Jesus dizia, ficou tão contente. Ora, essa era a experiência que eu vivia, a experiência de contentamento, de alegria, que tudo mudava na minha vida. E o que Jesus me dizia, ficou tão contente, foi vender tudo quanto possuía. Eu percebi o que é que isso queria dizer para mim. É que eu agora não queria ser padre, porque já tinha alguns compromissos mesmo, com a vida, e mesmo afetivos, que não queria largarem. E então, Jesus dizia-me, agora, para adquirires este tesouro totalmente, precisas de vender tudo quanto tens. Quer dizer, o tesouro é mais importante. E eu nesse dia decidi. Aí disse, Senhor, é agora, que é para não ter mais dúvidas. E então, dali, fui dirigir-me à Casa Episcopal, fui falar com o Senhor Dom João Alves, contei-lhe a história, e ele aceitou-me para voltar a entrar no seminário. Acho que, pronto, para mim é um testemunho bonito que eu entendo muitíssimo bem. Um primeiro toque na escola, depois vai para o seminário, mas ainda não tinha chegado a hora. Diz que nós andamos ao passo de Deus, não é? Sim. Pronto, eu já tenho dito isto na hora e hoje acabo por repeti-lo. Há muitos anos, a minha mulher dizia-me, eu não me sinto bem, eu quero aprofundar, isto nem é peixe nem é carne, era mesmo assim, e eu tenho que dizer aos rapazes, aquilo não me dizia nada, e eu hoje disse, que maravilha, de facto, Deus é, vale a pena, porque a nossa felicidade está no encontro com Ele e em procurar fazer a vontade, em ser fiéis. Porque aí é que a gente cresce, como dizia há pouco, crescemos por dentro e crescemos em tudo. No aspecto profissional, no aspecto familiar, no aspecto humano, no aspecto social e espiritual, em todos. Quer dizer, nós não crescemos numa parte, é um todo. E isso, de facto, compensa todos os sacrifícios que a gente faz. Aliás, o amor é sacrifício. E à medida que a gente se sacrifica, esse amor é que vem. Portanto, agora, para uns chegou a hora, para outros não chegou, chega mais tarde. O importante é, penso, quando chega a hora, a gente não deixar fugir. Porque, portanto, aproveitar. E quando eu hoje vejo, portanto, que muitas vocações são de jovens, que andam uns quase formados, outros prestes a formar-se, outros já formados, disseram, realmente, pronto, foi o toque de Deus e eles... pronto, podiam ter dito não, nós somos livres, mas pronto, acho isso também, tudo isso acho muito, muito bonito. Pronto, de facto foi a sua vocação, foi a vocação do seu padre Jorge Santos. Para que quero eu olho, Senhora Santa Luzia, se eu não vejo meu amor, nem de noite, nem de dia, oh, és tão linda, és tão formosa como a fresca rosa que no jardim vi. Oh, dá-me um beijo para matar o desejo que sinto por ti. Oh, dá-me um beijo para matar o desejo que sinto por ti. Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Vigário Episcopal para a Pastoral da Diocese de Coimbra, o Sr. Padre Jorge Santos. Na qualidade responsável pela Pastoral, tem procurado incentivar a espiritualidade, quer de clérigos, quer de leigos, ora trazendo conferencistas, ora procurando trazer novos movimentos para a Diocese. Falaremos dessas atividades ao longo deste programa e, de modo particular, do movimento que trouxe para a paróquia de Oliveira do Hospital, onde se reúnem semanalmente cerca de 100 pessoas ansiosas por ouvir aquele de quem dependemos totalmente. Sr. Padre Jorge Santos, Vamos falar ainda mais um bocadito da vocação. E eu queria, portanto, perguntar-lhe o seguinte. Portanto, naquele momento em que não foi capaz de dizer não e que sentiu aquela ansiedade que não parava, e eu penso que isso aconteceu, pronto, e quem lê a vida dos santos, o senhor tem lido, isso aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, com Santa Teresa do Menino Jesus, que de facto ficam impacientes. Estou a ver, Santa Teresa do Menino Jesus não parava, falou com o parco, falou com o bispo, e até teve que ir falar com o Papa, não é? Quer dizer, portanto, de facto, isto é muito forte. E a família, os seus pais, como é que reagiram a isto tudo? Bem, os meus pais, inicialmente a minha mãe logo bem, o meu pai ficou assim pensativo, mas viu que eu gostava bem, que eu me sentia bem, que era isso que eu gostava, não puseram resistências, nesse aspecto não tive dificuldade. Pronto, ainda bem, porque às vezes aparecem também resistências, mas também até porque para os nossos pais, quando são pessoas simples, etc., embora eu não visse o sacerdócio nessa perspectiva, porque eu via-o como uma entrega, como uma doação, os nossos pais veem sempre um bocadinho, essa é uma certa promoção para eles ainda, nessa altura, agora também já não é tanto, mas nessa altura o padre sempre era uma pessoa respeitada e, portanto, para eles o filho ia ser alguém importante, talvez essa, eu não sei se era isso que eles nunca me disseram, mas para eles, se calhar, havia também essa perspectiva. Mas era sobretudo a minha realização, desde que eu gostasse. Sim, pronto, era sim. Isso. Há bocadinho, quando falava da vocação, pronto, que foi para a Sé, que rezou, que esperava até naquele momento, o senhor falava e eu estava a pensar na vocação do atual Papa, do Papa Francisco, não é? Que também tinha aquele compromisso de ir para a festa com os colegas, mas entretanto eu disse, não, vou aqui passar pela igreja, não é? E encontrou um padre que o acolheu. E quando saiu, ele disse, vou ser padre, quero ser padre. Portanto, aí está de facto, como também o sacerdote. E todos nós podemos ser a ponte e devemos ser as pontes uns para os outros. Claro. De facto, pronto, é assim a vocação, o que é preciso é estar atento. Sente que a vocação foi a coisa melhor que lhe podia ter acontecido ou não? Sim, sinto. Claro, porque tratou-se da minha decisão fundamental, não é? Este sim a Deus não é um sim de uma coisa passageira, é a vida que se entrega. É a vida que se entrega. E portanto, se há algum sim fundamental que eu dei, foi nesse dia, porque é o sim que implicou e que decidiu a minha vida para sempre, não é? E portanto, como não estou arrependido de ser padre, como acho que foi de facto a decisão fundamental, não só estou arrependido, como gostei imenso de ser, agora continuo a gostar imenso de ser padre, continuo a gostar de tudo o que faço, digamos assim, e todos os trabalhos que fiz, os fiz com alegria, não quer dizer que não haja sempre aborrecimentos, claro, não é? Claro. Mas sempre gostei de fazer tudo o que fiz e, portanto, nesse aspecto, sim, acho que é digamos assim, uma vocação cujo passo, ou a decisão, foi para mim muito importante, fundamental. Eu tenho aqui, pronto, um dos testemunhos de Bento XVI, em que dizia, portanto, o seguinte, no momento em que foi ordenado, ele dizia algo parecido com isto, eu até vou citar, o dia da minha ordenação foi mais importante da minha vida. E ele dizia porquê. Eu descobri nas pessoas que estavam à minha volta, que muitos eu não conhecia, a esperança que eles tinham, quer dizer, não em mim, como padre, mas de facto no sacramento que eu recebi. Sim, de facto, sim. Isto é muito bonito, é profundo, claro. Acho tudo isto assim extraordinário. E se calhar por isso eu gosto de provocar os sacerdotes acerca da vocação quando aqui vem. A vocação é de facto algo que nos torna felizes. Só é pena que haja tão poucas vocações, não é? Porquê é que haverá tão poucas vocações sendo uma coisa que nos torna felizes? Eu penso que tem a ver com o mundo pós-moderno em que vivemos. Sabemos que hoje o mundo ingressou por uma era chamada de individualismo, hedonismo, em que as pessoas procuram o seu próprio bem, estar, vivem muito centradas sobre elas mesmas. Ora, a vocação cristã, toda ela, e de modo particular do sacerdócio, é um voltar-se para os outros. É o contrário do individualismo. E, portanto, essa é uma razão. A outra razão também é a questão da fé, não é? Se não houver fé profunda, se as pessoas já não crescem na fé, se não são educadas na fé, pois é preciso, já não escutam o apelo de Deus, porque nem sequer têm relação com ele. É preciso ouvir o apelo de Deus, é preciso estar na escuta. E depois há outras coisas também a nível sociológico, quer dizer, as famílias hoje têm só um filho, têm poucos, é mais difícil também disponibilizarem e digamos assim, que a voz de Deus possa, se possa ouvir. Portanto, as razões são variadas para que hoje não haja vocações, não é? Ou que haja muito menos vocações. Por outro lado, também as que há são mais, digamos assim, antigamente ia-se para o seminário por muitas razões, às vezes não eram aquelas que eram as motivações melhores. Depois, pelo caminho, alguns transformavam-se e as motivações mudavam, não é? Hoje só vai para o seminário quem sente de facto realmente a vocação e, portanto, nesse aspecto tem aspectos que são melhores. Outros aspectos, pronto, têm a ver com a sociedade de hoje. De facto, a sociedade hoje não vive tanto para dar e para se darem, para viver ao serviço de, não é? E depois também não se entende muita coisa numa sociedade um bocado pansexualizada, que vive muito para as emoções, para os afetos, etc., embora sofra muito hoje com os afetos, não é? Por exemplo, a perspectiva do celibato é uma perspectiva difícil também para muitos. E portanto, há muitas, as coisas são, de facto, não são fáceis. Não é? E também, os cristãos são muito menos. O número de jovens também são muito menos. É preciso também ver. Antigamente, eu ia, quando eu trabalhei neste serviço, depois eu comecei durante 10 anos, trabalhei na Pastoral das Vocações, eu ia a qualquer paróquia da diocese para fazer encontros com os jovens, e em qualquer paróquia eu encontrava um grupo de 30, 40 jovens, fácil de reunir a seguir à missa, ou à tarde, etc. Agora, se nós passarmos para as paróquias, não encontramos grupos de jovens nenhums, e às vezes não vemos quase nenhum na missa, não é? É preciso vir a Coimbra para encontrar jovens, porque eles estão para aqui. Portanto, a realidade sociológica hoje é muito diferente, não é? O que faz com que diminua também o número de vocações. Os problemas são muitos e portanto, citou vários e penso que sim, que todos eles têm a sua razão de ser. Mas, quer dizer, este problema da fé, pronto, penso que é o mais importante. Porque se a família sente que ter um padre na família, ter um padre em casa, que não está em casa, está na rua, se calhar está mais longe do que se não fosse para o padre, mas sente-se que isto de facto era a coisa melhor que lhe podia acontecer à própria família e ao próprio filho, era essa família que os encaminhava, que os ia ajudando, não é? Portanto, mas a verdade é que não. Hoje a sociedade não pensa assim e muitas vezes até os desvia. Sim, sim. E, portanto, mas tudo isto é, pronto, é como dizia, isto é um problema de fé. E é pena porque o mundo vai mal e todos nós ouvimos todos os dias que há uma crise muito enorme e há crise em tudo e assim é, é a crise económica, é a crise do trabalho, é a crise daqui, é a crise da lá, mas quer dizer, tudo tem a mesma razão de ser. E eu penso que se não houvesse tanta crise de fé, se calhar tudo era mais fácil na nossa vida, porque as coisas eram vistas de outra forma e se calhar muitas das causas que hoje dão origem às crises não existiriam. Mas pronto, chegámos a este ponto. E como sair desta situação? É pela evangelização. Sim, pronto, eu penso que sim. Penso que não há outra saída. Sim. João Paulo II batia nisso, não é? É pela evangelização, é pela formação. E eu penso que este é que tem sido um problema que, se calhar, foi um pouco abandonado. São duas coisas diferentes, evangelização e formação. A evangelização supõe, embora a evangelização seja um fenómeno complexo, que contempla também o aprofundamento da fé e, portanto, a formação, a evangelização começa com o primeiro anúncio. Começa com tudo aquilo que digamos assim, que é usar a possibilidade à pessoa de ela se encontrar pessoalmente com Jesus, de fazer as... Porque há muita gente, mesmo cristãos, que até vão à missa ao domingo, mas que, e eles mesmo confessam, já têm de confessar isso, que nunca fizeram a experiência de um encontro pessoal com ele. Até porque é que és cristão? Olha, porque já cá encontrei isto, porque a minha mãe me transmitiu, porque recebi isto nos meus... Mas tu já te encontraste com o Senhor, tu... digamos, se tens uma relação viva com o Senhor, eles têm muita dificuldade a responder isso. Para mim foi fundamental esta experiência e é fundamental também retransmitir esta experiência a outros, isto é, que os católicos e aqueles que não são, mas que estão abertos, façam a experiência de que Deus se pode encontrar. São João dizia assim: aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que as nossas mãos tocaram acerca do Verbo da Vida, nós vo-lo anunciamos para que vós tenhais comunhão connosco. E a nossa comunhão é com Cristo. Ora, isto nós vos anunciamos para que vós participeis disso. Ora, cada cristão deve poder dizer isto a outro cristão ou a outros cristãos. Aquilo que os nossos olhos viram. Claro que agora já estou a falar, eles falavam mesmo fisicamente, eles viram Jesus. Nós não é tanto nesse nível, mas há também uma experiência. Quer dizer, a fé não é só eu acredito porque tu me disseste, mas eu acredito porque depois de tu me teres dito, eu fiz a experiência que tu já tinhas feito anteriormente. Que Jesus me salva. Eu fiz a experiência do encontro com o Senhor. E só quando um jovem faz o encontro vivo com o Senhor e percebe que ele é fonte de alegria, de força, de dinamismo, quando ele se descobre que Cristo está aí na sua vida, que ele é o seu Salvador, que ele então pode entregar a vida. E assim, quando ele entrega na vida, ele pode decidir ser casado, ir pela construção de uma família, mas construirá uma família diferente. Pode ir pelo sacerdócio, pode ir pela vida consagrada, pode ir por muitos caminhos. Mas Cristo agora habita nele. E a perspectiva da sua vida, da sua existência, é outra. Ele encontrou o caminho. O caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele encontrou esse caminho, vai tentar viver esse caminho. Portanto, para mim, no raiz de tudo, no princípio de tudo, está... Aliás, é o Papa Bento XVI que o diz. Diz, no início do ser cristão, não há uma ideia, não há uma ética, não há uma doutrina. Há um acontecimento, um grande encontro pessoal com aquele que dá à vida um novo horizonte e, com isto, dá-lhe um novo rumo também. Portanto, no início do ser cristão, no início da nossa vida cristã, não há uma decisão filosófica, ética, não há uma doutrina que a gente aprendeu. Há um encontro, há um acontecimento transformador da nossa vida que nos dá um novo horizonte e um rumo decisivo. Enquanto não houver isto, não há cristão verdadeiramente, este encontro. E depois, então, a seguir... Aquele que encontrou Jesus é que vem então o seguimento a que nós podemos chamar em formação. Como é que agora eu, que já sou cristão e que já decidi dizer sim a Deus, vou formar a minha fé? O que é específico da minha fé? E então vem então toda a catequese, toda a aprendizagem da vida cristã, e etc. Aí chamamos formação. Quando eu lancei o curso Alfa e trouxe para aqui o curso Alfa para Portugal, foi exatamente porque eu descobri, eu andei sempre à procura de meios que ajudassem as pessoas a fazer este encontro com o Senhor. E o curso Alfa é um curso para aquelas pessoas que nós convidamos, ou que já são cristãos, ou que não são e que têm dúvidas e até dizem que Deus não existe ou qualquer coisa, dizem assim, vem verem, vem fazer a experiência. E durante 10 semanas as pessoas caminham, e até de modo particular ao fim de semana do curso Alfa, em que as pessoas podem fazer um mergulho no divino e dizer assim, Deus está aqui, agora eu vejo, eu experimento. E isso muda tudo na sua vida. Depois, claro, estamos só, por isso é que se chama Alfa, que é o princípio, não é? O princípio, mas depois falta o caminho. E depois compete depois ao pároco, às paróquias. Então, convidar as pessoas que fizeram esse encontro, agora, e agora, queres aprofundar a tua fé? Queres agora fazer em grupo, etc., aprofundar para viveres como cristão na tua vida, etc., vem então a formação cristã, que depois é proposto em cada paróquia. Mas isto, é, para mim, é fundamental. E sim, quando os jovens fazem esta experiência e nós os convidamos depois a aprofundar a fé, digamos, é incontornável que os jovens se vai encontrar com a questão da vocação. Não é? O que vou fazer da minha vida? Como vou viver a minha dedicação aos outros? E então ele tem vários caminhos, naturalmente. Tem o casamento, que é o mais normal, e depois tem outras, tem a vocação para o sacerdócio, para a vida consagrada, para o que quer que seja, não é? Mas no princípio de tudo está este encontro com o Senhor. Enquanto não houver este encontro com o Senhor, ou se quisermos este nascer do alto, como disse Jesus a Nicodemos, tu tens de nascer de novo, nascer do alto. Enquanto não houver este nascer do alto, nascer de Deus, nascer de novo, não temos cristão. E, portanto, todas as decisões que as pessoas tomam não é decisões a partir de Deus, mas é decisões a partir da sua inteligência, daquilo que eles acham que é melhor para eles, de cada um vive a partir de si. Ora, a vocação do sacerdócio é, digamos assim, é um apelo que vem de fora, é certo, mas que também se escuta dentro de nós, e é fruto desse encontro com o Senhor. Não, nós não conseguiremos escutar o Senhor enquanto não o tivermos encontrado. Se ela pressentisse que o olhar que me devolve as ânsias sem idade, os olhares ao espelho sem piedade, a verdade foge trêmula e sem serenidade. Se ele sentisse só por uma vez que paro quando fala, que rio quando olha e coro quando é pra mim e quero que me agarre. Ela nem me imagina, ele nunca me vai ver. Volto a cruzar-me com ela, fingindo não o ver. E por isso nunca, ele nunca vai saber o quanto eu te quero. Ela vai rir-se quando lhe contar que um dia quis dar-lhe o mundo, mas não a soube chamar. O seu cheiro passa solto e leve como o ar. Ele vai ter um sonho por guardar, o tempo não tem escolha, e a alma passou longe. Adeus, será que é adeus? Eu não te perco mais. Ela nem me imagina, ele nunca me vai ver. Volta a cruzar-me com ela, fingindo não o ver. E por isso nunca, ele nunca vai saber o quanto eu te quero. Se ela pressentisse que o olhar que me devolve as ânsias sem idade, os olhares ao espelho sem piedade, a verdade foge trêmula e sem serenidade. Se ele sentisse só por uma vez que paro quando fala, que rio quando olha e coro quando é pra mim e quero que me agarre. Ela nem me imagina, ele nunca me vai ver. Volto a cruzar-me com ela, fingindo não o ver. E por isso nunca, ele nunca vai saber o quanto eu te quero. Ela nem me imagina, ele nunca me vai ver. Volto a cruzar-me com ela, fingindo não. E por isso nunca, ele nunca vai saber o quanto eu te quero, o quanto eu te quero. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Jorge Santos, o Vigário Episcopal para a Pastoral da Diocese de Coimbra. Na qualidade responsável pela Pastoral, tem procurado incentivar a espiritualidade, quer de clérigos, quer de leigos, ora trazendo conferencistas, ora procurando trazer novos movimentos, um dos quais acabou agora de falar, que é o Grupo Alfa, que está em Oliveira do Hospital. Sr. Padre Jorge Santos, falávamos da evangelização, falávamos da formação e disse, pois, que são duas coisas diferentes. Mas será que também não é difícil para as pessoas fazerem esse encontro de que falava com o Senhor sem a ajuda? É porque nós, por nós, não vamos a lado nenhum sozinhos. E, portanto, quando eu dizia, portanto, nós precisamos de formação. Formação de alguém que nos ajude, porque se calhar, quer dizer, se nós temos alguém que nos ajude, pode ser também já nessa hora a fazermos esse encontro com Deus, porque se calhar antes não conseguimos fazer, não sei se eu estou aqui errado. Sim, ninguém encontra o Senhor sozinho, habitualmente, precisa sempre da Igreja, é sempre a Igreja que anuncia, que faz o anúncio, e portanto quem quiser ficar em sua casa sozinho e não sair da sua casa e quiser ver um cristianismo individualismo, nunca chega não lá. Consegue, pois. O cristianismo é, portanto, eu preciso sempre de sair, e por isso compete à Igreja ir ao encontro das pessoas, ir às periferias, como diz este Papa, sim, sim. Aí onde estão as pessoas, e convidá-las e convidá-las para lhes poder anunciar o Evangelho, para lhes poder fazer e convidá-las a fazer esta experiência, não é? E portanto nós temos que ir ao encontro das pessoas, porque elas sozinhas, de facto, não o fazem, temos que as convidar para, por exemplo, ir ao livro do hospital. Com este curso, as pessoas próprias que fizeram o curso vão à procura dos seus amigos e convidam-nos para o curso seguinte, porque elas agora fizeram, viram o bem que lhes fez e agora sentem-se capazes de ir anunciarem aos seus amigos e dizer: olha, vivi uma experiência tão bonita, gostava que tu a fizesses, não é? E por isso é que tem havido sempre pessoas umas atrás das outras para ir. E essa não é, assim, não é só em Oliveira Hospital, acontece isso em todo o país, não é? Há quantos anos é que está cá o movimento Alfa? Há cerca de 10 anos. Foi no ano 2000, começou o primeiro, onde eu estava em febres, não é? Portanto, e agora está espalhado por toda a diocese. Isto é um curso é mundial. E, portanto, eu fui conhecê-lo, quando eu estava a viver em Paris, fui conhecê-lo a Londres, porque nasceu na Igreja Anglicana, e depois ramificou-se por todas as igrejas, e pela Católica, sobretudo, não é? Mas é um curso, de facto, de primeira evangelização, de primeiro anúncio, não é? E depois eu comecei na minha paróquia, onde estava, nessa altura, em febres, e depois, a partir daí, ramificou-se para vários pontos do país, em vários dioceses. E isto agora, ainda acerca da formação, já que era isto, esta conversa que trazíamos. A Congregação para o Clero diz que a catequese não pode ser só destinada às crianças e aos adolescentes, mas tem que ser para todos de uma forma progressiva e permanente. Portanto, isto nós, isto é claro, sim, não deixa dúvidas. Lá, voltamos ao mesmo, há pouco falávamos no início deste programa, portanto, que vamos ao passo de Deus, uns mais depressa, outros mais devagar, uns num dia, outros no outro, pronto, e tudo bem, e não temos que desanimar, e essa coisa toda. Mas, portanto, a formação é necessária, e no caso da catequese, eu penso que é fundamental, não é? Porque, muitas vezes, muitos, se calhar, do que também não vai bem, também pode ter a ver com falhas que acontecem muitas vezes nos próprios catequistas. Eu estou a pensar que em tempos li na Eclésia que um sacerdote de Braga, não me recordo agora o nome, que tinha lá uma responsabilidade, também agora não posso precisar, e ele dizia: não temos que ter preocupação em ter as salas todas com catequistas, quer dizer, esse é o ideal, mas quer dizer, não se vai colocar um catequista se ele não tem capacidade, porque amanhã se calhar é pior, não sei o que é que lhe parece. Será que não havia necessidade de os catequistas receberem mais formação? Porque eu continuo a pensar, não é como... Mas está a falar da catequese infantil ou da catequese de adultos? Agora estou a pensar na catequese de infantil, porque penso que aqui a falha ainda será maior, porque muitas vezes são precisos muitos catequistas, há muitos miúdos, e se calhar os catequistas estão mal preparados, e isto é a ideia que a própria Conferência Episcopal Portuguesa tem. Portanto, não é propriamente da minha cabeça, que da minha cabeça também pode ser, porque eu já fui catequista e via que, de facto, as falhas enormes que há. É claro que os outros também, direi que talvez não se atrevam a ser catequistas formados, portanto, também tendo essas falhas. Mas eu penso que nos catequistas eles precisariam também de formação, porque não é um encontro por ano, porque as pessoas dizem: ah, está bem, eu vou a Fátima, tenho lá uma reunião de catequistas, ou uma reunião disto, ou uma reunião de avivamento. E pronto, e carreguei as baterias, quer dizer, sim, de acordo, tudo bem, quer dizer, mas carregou as baterias para quanto tempo? Porque não é com um encontro por ano, ou de meio e meio ano, que se consegue, sim, ficar em ordem portanto, dar formação. Porque muitas vezes a ideia com que eu tenho é que as pessoas estão de tal maneira cruas que muitas vezes podem estar em contradição com o próprio mistério da Igreja. Não sei se é esta a noção que tens, se calhar não é. Pois, eu não tenho assim muita experiência. Quer dizer, eu tenho um bocado, fui para o... mas nunca dei catequese assim às crianças. Agora, a impressão que eu tenho é que nunca houve tantos catequistas tão bem preparados da nossa diocese como agora, fruto de um trabalho longo, que já vem há mais de 20 anos, há mais de 30, na nossa diocese, preparação de catequistas que têm os cursos todos, que têm feito pela formação. Agora, claro que há paróquias onde as coisas não correm tão bem, porque numa paróquia onde o pároco não tenha quase ninguém, mas tem que ter ainda, ele escolhe para catequista quem pode, quem aceita. E às vezes não são os melhores. E às vezes também não. Há catequistas que não vão à missa ao domingo. Conheço casos. Agora, nós falamos destes casos, que eles existem e são vários, mas não os podemos generalizar como se fosse assim quase tudo. Graças a Deus, na nossa diocese, uma das coisas que funciona melhor é a catequese infantil, onde temos milhares e milhares e milhares de crianças, dezenas de milhares de crianças na catequese, com bons catequistas. E no meio deste panorama bom, positivo, existem de facto estes casos de falta de formação de alguns, de falta de metodologia, e também quando as crianças hoje têm tantas nas escolas e etc., têm tanta tecnologia para os ajudar, às vezes as coisas ainda são muito rudimentares em muitas catequeses. Portanto, há muita coisa a aperfeiçoar, não há dúvida. Mas eu não queria também ficássemos com a ideia de que isto está tudo mal na catequese, que temos catequistas muito impreparados e muito, que não corresponde à verdade, a meu ver. Agora, que existem muitas deficiências ainda, existem, mas elas estão, temos que continuar a caminhar. Mas eu recordo que eu tive a estudar catequese, pastoral catequética em Paris. Fiz um mestrado exatamente nisso. E tive uma colega, uma leiga, que vinha mais ou menos do centro da França, em que, quando ela quis meter o filho na catequese, o padre olhou para ela, era daquelas católicas tradicionais, que não ia à missa ao domingo nunca, mas achava que devia pôr o filho na catequese, para ele também ter algum rendimento da fé. E o padre olhou para ela e disse assim: olha, se você quiser dar catequese ao seu filho, tenho aqui mais 5 crianças para lhe darem, e você torna-se catequista deles todos. Agora, se você não quiser, pode-se ir embora com o seu filho, que eu não tenho catequistas para ninguém. E a mulher disse: oh, seu padre, você conhece-me de algum lado? Eu não. Então, pois, eu não sou católica, eu não sou praticante, como é que me vai dar a mim a missão de catequista? Olha o que temos. Se você quiser, ela era professora, tome lá os catecismos, tome lá o guião, aprenda e dê o que aprendeu. Era uma má catequese, porque a catequese não é nada disso, não é uma transmissão, claro, de conhecimentos, claro. É uma transmissão de fé e de vida. Sim, sim. Mas o padre fez isto. Só que esta mulher era uma senhora responsável, chegou ao pé do marido e disse-lhe: olha o que o padre me disse e tal. E o marido disse: então aceita e dás o que tens. E ela começou. Só que ela começou a estudar o catecismo, começou a dar catequese, e veio ao de cima tudo aquilo que ela acreditava. E ela começou a avançar na fé. Começou a gostar do trabalho que fazia e começou a fazer um trabalho ótimo na paróquia. Começaram a vir mais crianças, o grupo dela começou a aumentar. E ela começou a ser coordenadora da catequese da sua região pastoral. E depois a diocese, quando a diocese a quis pôr como responsável da catequese, a diocese pagou-lhe os estudos para ela ir fazer a Paris o mestrado, porque ela tinha formação humana, fez o mestrado em catequese. E eu achei piada à história dela, porque uma mulher que não tinha nada, o padre aproveitou porque não tinha mais nada, não é? E se criticassem esse padre, a dizer assim: tu vai pôr a fé, olha, foi o que ele tinha, foi o que ele conseguiu fazer. Às vezes, entre o nada e o alguma coisa, vai-se aproveitando alguma coisa. Agora, não é esta a realidade, creio, da diocese. É mais exceção do que a realidade. Porque a realidade é que temos um boa catequese. Ai, que ninguém volta ao que já deixou. Nem o que Conversas em Rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira, às 19. Hoje conversamos com o Vigário Episcopal para a Pastoral de Diocese de Coimbra, o Sr. Padre Jorge Santos. Entramos na parte final do nosso programa e eu queria lhe colocar mais umas questões, enquanto o tempo nos permitir. E ali na paróquia, creio que é a paróquia de São João Batista, onde está, que movimentos é que lá tem? Ui, tem lá muita coisa. Tem. Pronto, nós temos uma visão. A paróquia vive orientada pela sua missão e pela sua visão. A visão, toda a gente sabe de cor, o enunciado de visão é isto. Somos uma comunidade cristã em crescimento, que conduz os seus membros para a maturidade espiritual e para o compromisso missionário, através de pequenos grupos de vida fraterna que evangelizam. É isto. As pessoas devem saber esta visão de cor, que é para perceberem o que é que pretendemos e para onde é que vamos. E tudo na paróquia está orientado para a realização desta visão. Levar os cristãos a conhecerem Cristo, a encontrá-lo pessoalmente, a crescer na maturidade da fé e a tornarem-se evangelizadores dos seus irmãos. Uma paróquia não cresce se cada cristão não for ao encontro dos outros. E tentamos, por isso, criar muitos grupos onde as pessoas façam e cresçam na experiência da fé. O primeiro deles, não é por ordem de importância, mas é por ordem de, digamos assim, do princípio, é o curso Alfa. Através do curso Alfa nós chamamos à fé os que andam afastados. Propomos-lhe o encontro pessoal com o Senhor. E propomos a muitos cristãos de tradição, mas que, a quem falta fazer este encontro, que encontrem o Senhor. E depois convidámo-los a continuarem a sua formação nas células paroquiais de evangelização, que são pequenos grupos de que vão de 5 a 10 pessoas, a 12 pessoas o máximo, que vão crescendo através da evangelização dos seus membros. Cada membro da célula, que se reúne semanalmente para a partilha, para a oração, para o estudo, etc., tornam-se evangelizadores no dia-a-dia e depois vão convidando outros irmãos para a sua célula. Quando essa célula atinge 12 pessoas, ela deve multiplicar-se em 2 para que o animador dessa célula torne-se animador da célula base e o co-animador dessa célula passa a ser o animador da célula partida, da célula multiplicada. Mas cada um tem já um co-animador que depois se torna o animador da célula nova, que é assim, pouco a pouco. Agora estamos, portanto, as células estão sempre a multiplicar-se. E depois temos outros cursos, que são, por exemplo, para casais, o Ela e Ele, que é um curso muito interessante, que são feitos de 6, 7 encontros, onde os casais estão à mesa, jantam à mesa, frente a frente, ela e ele. É uma espécie de casais de Nossa Senhora, não? Não, porque casais de Nossa Senhora é uma coisa que dura sempre. Aquilo são mesmo cursos de pequena durabilidade. São 7 semanas. E depois, quando aquilo termina, é que eles quiserem ingressarem em movimentos de casais, podem fazê-lo, mas habitualmente eles ingressam em momentos de muitos deles, pois, muitos deles não são muito praticantes, e então querem, depois desse curso, querem conhecer mais sobre Cristo, sobre a Igreja, e então a gente convida-os para outros cursos que têm. Depois temos o curso Ela e Ele, o curso Deus no Trabalho. É um curso dirigido à vida profissional. Há muita gente que sofre no mundo do trabalho, ou que não tem trabalho, ou que tem trabalho, mas há várias dificuldades que têm nesse mundo do trabalho. Como viver cristamente no mundo do trabalho? Como se realizar no mundo do trabalho? Como viver bem as relações no mundo do trabalho? Como tomar decisões difíceis? Como ultrapassar o stress em que o mundo hoje nos leva a viver? E como viver harmoniosamente a questão da família, do trabalho, da vida profissional e dos filhos, e etc. Como gerir bem o meu dinheiro? Como gerir bem o dinheiro e ter uma boa relação com o dinheiro, como viver as ambições, como viver e canalizar bem as nossas ambições, porque o ser humano é ambicioso e ser ambicioso não é mau. O que é mau é a gente perder de vista para onde queremos ir e sabermos canalizar bem a nossa ambição humana, que é bom que a gente sonhe e que tenha ambições, mas às vezes a ambição pode se tornar só uma ambição económica e tal, e isso pode corroer a vida da pessoa e destruí-la. E depois temos grupo de oração, temos a catequese familiar, que é uma coisa muito bonita, porque os pais já quando se vão inscrever os filhos já sabem que isso existe. A nossa catequese familiar não se trata de a gente dar catequese às crianças, mas trata-se de os pais vão com os filhos à catequese E então os filhos vão para uma sala com o catequista e os pais estão noutra sala com outro animador que se formam nesse encontro, formam-se para serem eles a dar a catequese dos filhos na semana seguinte. Significa que a catequese familiar é só quinzenal. Eles sobem à igreja, à paróquia, sobem à igreja, quer dizer, sobem à catequese, de 15 em 15 dias. Porque na outra semana são os pais que dão. E são professores universitários, são médicos. A minha paróquia fica situada num sítio, portanto, de uma organização nova, onde vive muita gente de muita cultura, mas que estavam afastados da fé. E estão a gostar muito da experiência. E tornam-se evangelizadores dos filhos. E eles próprios também estão a ser evangelizados. Porque depois vão à missa com os filhos e estão a descobrir a Eucaristia e a beleza de servir na paróquia. Tem sido algo que nos dá, tanto aos catequistas como a mim, muita alegria. E eu também vivo a alegria de... Isto não era muito possível se não tivesse muitos colaboradores, muita gente cristã, que dá o melhor de si na paróquia. E, portanto, muito disto deve-se a eles, mais a eles, se calhar, do que a mim. A mim trata-se de coordenar e de incentivar. Eu diria que o pároco é o incentivador, é o encorajador, é o animador, é aquele que tem que dar fogo, que tem que dar energia a esta gente toda. Mas, de facto, são eles que fazem. E isso é muito bom. Aprender a delegar, aprender a pedir. As pessoas ficam muito contentes quando nós lhes dizemos: tu não queres assumir este trabalho, esta responsabilidade, ela é tua, confio-te totalmente, tu geres como achares melhor. De vez em quando temos um encontro para falarmos como é que as coisas vão e tal, e vejo como as pessoas avançam. Então, temos estes grupos todos, eu, claro, não disse tudo. Temos grupos também práticos, não é? De comunicação social, isso assim, para que o que fazemos também seja conhecido, seja divulgado. Temos os grupos de evangelização porta a porta, por exemplo. Há cristãos que vão todas as semanas bater à porta aos apartamentos das pessoas, não tanto assim como as testemunhas de Jeová para os converterem, embora desejemos a sua conversão, mas é mais na atitude de escuta. Olha, vimos aqui em nome da paróquia para o conhecer, para saber o que existe, etc. E muitas vezes as pessoas não esquecem, chegam a falar de Cristo. Mas porquê? Porque passaram o tempo a ouvirem as pessoas, os seus anseios, e às vezes as pessoas falaram tanto, mas desculpa, eu estive a falar o tempo todo e ainda não vos ouvi, mas vocês que acabaram a fazer e tal. E então, muitas vezes chegam à fé, as pessoas convidam para entrar em casa, tomam um chá, acabam por rezar em conjunto um bocadinho, e tem havido coisas muito interessantes que tem havido neste porta-a-porta, e tem havido um grupo cada vez maior e que tem crescido. E é uma das coisas que eu gostaria de estender muito mais, o porta-a-porta. Porque ainda há muita gente na minha paróquia que nem sequer sabe que a paróquia existe, não é? Porque isto é uma paróquia de cidade, tem só 4 anos, foi desmembrada de São José. São muitos apartamentos, as pessoas vivem um bocado fechadas em si mesmas e nos seus apartamentos. E muitas vezes nós vamos lá e aparecem-nos continuamente pessoas para tratar de assuntos relacionados com batismos, com casamentos, e que foram à paróquia de São José porque julgavam que era a sua paróquia, e a paróquia de São José que os mandou para a nossa paróquia a dizer que olha, agora a vossa paróquia já é outra e tal, porque não sabem. Portanto, nós temos que fazer um trabalho de quase pessoa a pessoa, casa a casa, de evangelização e formação. Agora, isto dá dinamismo e é de facto muito bonito, não é? Sim, eu estou a vê-lo e de facto, pronto, estou encantado, porque isto não é assim normal, a gente ver este trabalho nas paróquias, mas penso que é assim. Há muita forma de chamar, e esta é uma forma de chamar, às vezes até discreta, não é? Quer dizer, a pessoa, pois, esse caso dos pais com os filhos, quer dizer, eles vão acompanhar, mas depois acabam por... Sim, acabam por... E todos os outros, estas células que falou há bocadinho, em primeiro lugar, grupos pequenos, quer dizer, este é o caminho, porque grupos grandes não dá. Não. Grupos pequenos. E depois todas as semanas, eu acho que sim, porque, quer dizer, se a formação... Vou chamar outra vez de formação, é distante, a pessoa perde-se, até esquece. E isto, de facto, acho que deve ser assim. Sr. Padre José Santos, eu estou encantado a ouvi-lo. Agora, o problema é que... Pronto, o tempo está a chegar ao fim, e eu gostava de continuar a conversar com o senhor, mas a verdade é que... Pronto, não agora podemos cansar dos ouvintes, fica mais para outra vez. Não há possibilidade de continuar. Olha, eu tenho mais um minuto, não mais. E gostava de, se calhar, colocar-lhe duas perguntas numa e ter pouco mais de minuto para dizer qualquer coisa. Portanto, realizou-se agora em Roma, de 28 a 30 de abril, um congresso com o título Comunicação da Igreja, Estratégias Criativas para Promover uma Mudança Cultural. Portanto, isto veio ao encontro dos primeiros decretos aprovados no Concílio Vaticano II, em Tirana Edifica, Portanto, num período em que muitas rádios estão com problemas económicos e que vão encerrar na Diocese, não seria da Diocese pensar nestas rádios que, pronto, que ou fecham, ou pegar em algumas e começar por aqui também a fazer também por aqui algum apostolado? Esta é uma questão. E depois a outra é em relação à Rádio de Oliveira do Hospital, que tem este ano 29 anos, é propriedade, portanto, dos cooperantes, nos quais se encontra, portanto, a Igreja. Portanto, que é que acha disto? E pronto, como digo, não poderá ser mais que um minuto. Pois, eu também não tenho grandes respostas para isso, porque de facto tudo isto exige muito dinheiro, e a Diocese também não tem. Depois temos agora a questão do nosso Correio de Coimbra, que é o jornal diocesano, que se não se lhe dá uma transformação, também teria que acabar por falta de... porque não tem assinantes que paguem. O jornal dá à Diocese uma despesa enorme ao fim do ano, e portanto não vejo a Diocese a assumir as responsabilidades, embora reconheça que a rádio seria um grande potencial e que era bom mantê-las, mas tem de ser as comunidades a serem capazes de encontrar formas de as tornarem possíveis, porque de facto não podemos estar à espera de uma estrutura que faça isso, porque a Igreja vive com muita falta de meios, de facto. Pronto, muito bem. O nosso tempo, portanto, chegou ao fim. Eu agradeço muito este tempo que gastou aqui connosco. Dá gosto de falar com o senhor, porque tem muitos assuntos e está extraordinário. Portanto, foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.